CBN Turismo. No CBN Turismo, neste sábado, eu recebo aqui no estúdio da CBN o jornalista, editor do portal Clique Foz, aqui em Foz do Iguaçu, e também gerente de comunicações da empresa Loumar Turismo, Garon Picelli. Bom dia, Garon. Bom dia, Guilherme. Muito prazer estar aqui para conversar sobre turismo, né? Esse assunto que é de tão interesse da cidade e nós também. E ali dá orgulho ver que pessoas aqui de Foz do Iguaçu vão conseguindo destaque nacionalmente, como é o seu caso, que vai participar de um festival onde será abordado justamente iniciativa na área de turismo aqui em Foz do Iguaçu. É muito legal mesmo, também sinto bastante orgulhoso por representar a Foz do Iguaçu, né, no contexto nacional e mundial, visto que o UPIX é o principal festival que debate a internet e a cultura da internet no mundo, né? O ano passado reuniu 15 mil pessoas em São Paulo, esse ano eles estão esperando 18 mil pessoas, e unir a internet ao turismo tem tudo a ver, né? É uma proposta que a gente faz bastante forte na Loumar Turismo, com as nossas ações, né, envolvendo blogueiros, envolvendo personalidades da internet e colocando Foz do Iguaçu em destaque. Então isso é muito legal. E o tema que você vai abordar lá justamente é qual o impacto dos blogueiros de turismo no mercado de viagem. Isso, é um tema que a Loumar Turismo trabalha bastante, né? Então só para entender assim, para explicar para o pessoal que está ouvindo, o UPIX é um grande festival onde tem debatido várias coisas, né? E sempre ficou de fora o turismo. O ano passado eu sugeri também esse debate, a gente acabou não sendo escolhido, né? E esse ano a gente teve grande sorte de ser escolhido porque há essa necessidade, né, de se debater o turismo na internet, e é um que vem gerando um grande impacto, principalmente o blogueiro. Então, o festival ele abre as portas para as pessoas fazerem sugestões, e 400 sugestões foram enviadas esse ano. E 21 são escolhidas pela curadoria do festival, e das 21, 10 passam para a final, né? Agora, então, está sendo a votação lá no site do UPIX, e isso para a gente nos deixa muito, muito alegres, muito felizes, né? Vamos até recapitular para que as pessoas possam entender realmente quando se fala essa questão de blogueiros de turismo, mercado de viagem, divulgação de Foz do Iguaçu, e é necessário fazer o registro. Foz do Iguaçu foi pioneira nessa questão de chamar blogueiros para um encontro e tratá-los literalmente como estrelas para fortalecer a divulgação do nosso turismo na blogosfera. É verdade, foi mesmo. Foz do Iguaçu foi pioneira com o Blog Tour Foz, realizado aí pela Loumar Turismo, junto com parceiros, né, o Parque Nacional, as Cataratas S.A., o Parque das Aves, a Itaipu Binacional, o Churrascaria Búfalo Branco, o Grupo Rafaim. A Loumar Turismo, junto com esses parceiros, foi a pioneira nesse sentido, né, de trazer os blogueiros, porque assim, sempre foi realizado um trabalho com jornalistas, é diferente, né? Chamados fanpress. Os fanpress, os fanturs, né? A gente realiza também esses trabalhos, é muito legal, né, trabalhar com jornalista, com certeza, mas com blogueiro, nunca ninguém tinha trabalhado nesse sentido, né? De fazer, por exemplo, o mesmo fanpress, o mesmo fantur, mas só com blogueiros. Porque é diferente, né? O blogueiro, ele tá ali conectado nas mídias sociais, tweetando na hora, colocando post no Facebook, fotos no Instagram, então é uma divulgação muito ao vivo. Os blogueiros fazem uma divulgação, assim, ao vivo, e o impacto que eles geram nas redes sociais é muito grande, né? É diferente do jornalista com são a mídia tradicional. São pessoas falando com pessoas, não são veículos de comunicação se dirigindo ao seu público, são pessoas interagindo com os leitores. Exatamente, há essa diferença, né? Quando o jornalista está em Foz, ele não está representando ele mesmo, ele está representando um veículo de comunicação, né? E quando o blogueiro está em Foz, ele não está representando um veículo de comunicação, ele está representando ele mesmo e o seu blog, que é uma linguagem totalmente diferente, né? Menos informal e muito mais impactante para o leitor que acompanha essas personalidades nas redes sociais, né? E Foz do Iguaçu fez a primeira ação com blogueiros, que foi o Blog Tour Foz. Já está na sua segunda edição, está preparando a terceira edição. E a partir daí, a partir do Blog Tour Foz, veio o EBTUR, né? O Encontro Internacional de Blogueiros de Turismo, também organizado pela Loumar. Reunimos em Foz aproximadamente 100 blogueiros de turismo, foi muito legal, foi a primeira ação dessa na América Latina, né? Primeira vez que os blogueiros de turismo se unem para debater o setor, para debater o turismo, as viagens e como que eles impactam no mercado, né, de turismo nacional e internacional. E a partir daí, Guilherme, a partir do EBTUR, que foi a primeira vez que um festival de turismo credencia os blogueiros como imprensa no Brasil, A partir desse momento, os outros festivais em São Paulo, a BAV, no Rio de Janeiro, o WTM, que é a primeira vez que o Brasil recebe a World Travel Market, que é uma das maiores feiras de turismo mundial. E a partir desse trabalho feito aqui em Foz do Iguaçu, os outros grandes eventos no Brasil todo começaram a ter uma visão diferente, né? Como que a gente vai trabalhar com esse público, com os blogueiros? O mercado de turismo na internet é muito grande, né? Então, hoje em dia, quando a gente vai fazer uma viagem mesmo, a gente não pensa em outra forma a não ser pesquisar no Google sobre o destino, sobre o que fazer no destino, sobre até procurar agência naquele destino, né? Então, é fundamental. É uma coisa, assim, muito... A internet e o turismo estão muito ligadas. E é até engraçado notar, porque houve uma miopia durante muito tempo, demorou-se, na verdade, muito a perceber essa influência dos blogueiros. E é até um comportamento natural hoje em dia que a gente vê nas pessoas. Quando vai procurar informação sobre um destino, acessa ali a página oficial, procura informações em revistas, em guias, mas acaba dando até um valor mais alto àquelas pessoas que já estiveram no lugar, ou seja, deixaram suas dicas e compartilharam experiências positivas ou negativas. É essa tendência que vocês observam no mercado de viagens atualmente, essa importância cada vez mais do fator humano ali para dar essas recomendações e até incentivar que as pessoas viajem para determinado lugar ou não? Com certeza, Guilherme. Eu acho que o primeiro receio tanto dos agentes de viagens como a mídia tradicional, o primeiro receio à internet era muito, muito de que, primeiro, os agentes achavam que iam ser substituídos pelos blogueiros, né? Então há esse receio, essa recusa. O agente de viagem está de um lado, o blogueiro está de outro, e existe uma linha entre os dois, e que os clientes, entre aspas, iriam procurar os blogueiros e não os agentes de viagens. Então, no começo, havia essa certa restrição. E, na verdade, não. Então, a partir de um debate que a gente foi construindo, que a gente vai estudando, a gente vê que os blogueiros, é bem isso que você disse, eles são pessoas que estão nos destinos, ou estão viajando, ou viajam e mostram suas experiências, né? Eles não estão fazendo a venda do pacote. Eles são apenas meros coadjuvantes no sentido da venda, né? Eles estão ali falando das suas experiências. Então, as pessoas, elas querem saber como foi aquela viagem, para daí sim partir para uma compra, né? Que seja feito pela internet ou pelo agente de viagem, numa agência física, por exemplo. Então, no primeiro momento havia esse grande distanciamento. A partir do momento que os agentes de viagens começaram a entender, né, esse sentido, que claro, ainda há grande receio entre os agentes e os blogueiros, mas a partir do momento que há um entendimento a respeito de como funciona essa sistemática, os agentes de viagens começaram a se aproximar mais, né, dessa blogosfera, dessa viajosfera, né, entre aspas, assim, que como é chamado os blogueiros de turismo. As pessoas querem saber. Elas entram na internet, elas seguem essas pessoas porque elas querem saber como foi estar naquele destino tão sonhado de viagem, o que teve para fazer lá, quais são os restaurantes. E coisa simples que, de repente, um agente de viagem não tem tanta informação assim, né, sobre o local, sobre aquele restaurante da esquina que é bacana, que só os locais, só os moradores daquela cidade conhecem, que não é tão turístico assim, né, que é um grande movimento agora de turismo, que é você conhecer, você está no local, né, você está no destino e conhecer aquilo que os residentes fazem, né? Que não é turístico. E não que é mais aquele produto enlatado que você tinha antes, que era o pacote fechado ali dentro de um ônibus, só nos locais turísticos, enfim, uma experiência mais autêntica, né? Exatamente, é isso que o turista quer, né? O turista quer sentir a cidade, quer conhecer a história da cidade, ele quer tá presente, né, na cultura da cidade. Então, é isso que o blogueiro, né, ou a personalidade da internet relacionada ao turismo conta. E eu posso até relatar experiências pessoais já nesta área de acompanhar dicas de blogueiros, por exemplo, sobre determinado restaurante ou coisas simples como de qual lado da rua pegar o ônibus para ir a alguns atrativos. Enfim, são informações que de outra maneira nós não teríamos disponíveis. E outro fator que eu chamo atenção também que é cada vez maior o número de pessoas que se baseiam, por exemplo, para escolher um hotel em recomendações dos usuários de sites como TripAdvisor, enfim. Como é que até... Agora eu coloco aqui o questionamento a você como gerente de comunicação da Lomar Turismo. Como é que uma empresa trabalha essa questão das reações positivas e das reações, principalmente aquelas negativas, recebidas na internet? Olha só, é meio complicado. Não que seja complicado. É difícil falar sobre o nosso público, né? Porque, assim, a gente quer, claro, todos tratam da melhor forma possível, né? O cliente, o turista, né? A gente ama o turista, as pessoas que trabalham na Lomar Turismo amam as pessoas. Então, assim, vamos falar então do TripAdvisor. TripAdvisor hoje é a maior ferramenta online de sugestão, é uma das maiores ferramentas online, assim, redes sociais, que agora pode ser chamado assim, a TripAdvisor, de sugestão não só de hotéis, como de passeios e destinos, né? O TripAdvisor, então, para quem não conhece, ele possibilita que você indique e dê nota para aquele estabelecimento. Eu nunca tive, assim, fazendo a gestão das empresas que a Lomar Turismo representa, do Hotel Bela Itália, do Hotel Águas do Iguaçu, eu nunca tive um problema com respeito a isso. Mas nós acreditamos em deixar o cliente muito, muito aberto às sugestões, a críticas e tudo mais, né? Nós acreditamos que é com a crítica mesmo que nós vamos construir, crescendo mais na qualidade. Para quem trabalha mesmo com turismo e sabe da importância de uma boa resenha no TripAdvisor, de uma boa no Booking, né, no Expedia, são várias ferramentas de reservas também online, em que uma boa ferramenta, que uma boa crítica, uma boa resenha influencia positivamente na reserva daquele hotel, na compra daquele pacote. E então é uma relação assim, bastante tênue, em que não há, por exemplo, a gente não pede que o cliente faça esse tipo de resenha, a gente não pede em que o cliente faça essa resenha positiva, né? Não é solicitado para o turista, teve um bom atendimento na Lomar, então faça, sabe? Não é assim. Então, nós temos ótimas, né? Se você entrar no Booking, o Hotel Bela Itália é um dos mais pontuados em Foz do Iguaçu. E também quando falamos do mau atendimento, muitas vezes a culpa não é nem da empresa, né, que é citada ali na reclamação, muitas vezes foi algo até alheio, externo que aconteceu, mas que acaba caindo em cima da empresa que forneceu determinado serviço e, enfim, fica sempre aquele ônus para administrar, né? É verdade. No Facebook a gente tem bastante, não bastante, mas eu já tive alguns problemas assim no Facebook dessa forma que você comentou. Porque Foz do Iguaçu, às vezes, entre aspas, é vendida para fora como um lugar assim, de muito perigoso, né? Então as pessoas, tem muitas pessoas que vêm para Foz do Iguaçu e se sentem assim, um pouco desconfortáveis, no sentido de, não vou sair à noite. Então, às vezes, teve algum problema assim, de, eu fiquei esperando 5 minutos na frente do hotel e o motorista não apareceu, eu fiquei com medo, enfim. Mas depois que a gente vai explicar a situação, depois que a gente coloca o que realmente aconteceu, o que o turista não entendeu, a partir daí é só elogios. Garão Pisselli, o trabalho, a exposição que você fará no festival YouPix, até para que as pessoas que estão nos ouvindo, quando será, como é que vai ser? Tá, então a primeira coisa, eu preciso da votação de todos, né, para que seja uma das 10 escolhidas entre as 21 que estão lá. Então, por favor, entre no youpix.com.br e escolha lá, escolhas das mesas, escolhas dos debates, clica no link e vote em qual o impacto que os blogueiros de turismo fazem no mercado de viagens, né? Essa é a mesa que ela está com 7% de votos agora. Então nós estamos entre os 10 colocados, mas a votação então vai até o dia 13 de maio, né? até a próxima semana, dia 13 de maio. Então eu preciso muito da votação para que a gente represente Foz do Iguaçu lá no maior festival de cultura da internet do mundo. Então youpix.com.br. A exposição então vão ser 10 mesas, né, num espaço destinado para os debates, né, para o científico, assim vamos dizer, porque Lá vai ser debatido memes, debatido muito Facebook, compartilhamento, Twitter, enfim, toda a cultura de internet. E vai ter esse espaço mais sério, entre aspas, para a gente falar, para comentar sobre esses determinados temas que são relevantes também nas redes sociais, né? Então vai ser um espaço de uma hora, eu tenho que montar o debate, né? O debate, claro, ele vai seguir em cima dessa lógica da experiência dos blogueiros e qual o impacto que eles têm nesse setor turístico, né, nacional. E eu vou convidar, então, alguns blogueiros relevantes, algumas personalidades relevantes, para compartilhar com a galera que vai estar lá curtindo o YouPix. Basicamente isso, Guilherme. Conversei aqui na CBN com o Garão Pisselli, jornalista, editor do ClickFoz, blogueiro, enfim, twitteiro, usuário das redes sociais e também gerente de comunicação da Lomar Turismo. Garão, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso. Boa sorte aí nesta votação. Muito obrigado, Guilherme, pelo espaço, né? A gente super parceiro também da Rádio CBN e agradecemos bastante. Mando aqui o abraço do Marcelo Valente, nosso diretor, a toda a equipe da Rádio CBN. Eu que agradeço infinitamente o espaço e peço mais uma vez a votação. CBN Turismo.